Será que essa temporada foi apenas uma metalinguagem? Isso, uma indireta. Caraca, dos criadores, bicho, de Black Mirror. Puxa, vou gravar um vídeo. Uma indireta dos criadores de Black Mirror. Pera pra aí. Dizer que, sim, Black Mirror saiu do controle deles. Esse é o só mais um episódio, chegamos ao 10º programa, só... Quem diria, hein? Sou Alan Barros e dessa vez estamos aqui para falar sobre Black Mirror. Após 5 temporadas, como podemos definir Black Mirror? A série que é hoje o carro-chefe da Netflix teve suas duas primeiras temporadas produzidas por uma emissora lá do Reino Unido. E desde a terceira temporada, Black Mirror passou a ser uma produção com selo Netflix. Afinal, o que essa mudança trouxe a Black Mirror? A melhor temporada. E a pior. E a pior temporada. Aviso a quem já tá por aqui. Spoilers estão liberados. É, pode mencionar alguma coisa que o pessoal não queira saber. As vozes que vocês escutam são de PH Santos, mais uma vez, e Aquila Leite. I'm back. Back, baby. É, o Aquila faz... Tava com saudade já. 2 episódios? É, porque as irmãs Madeira me boicotaram. The Wood Brothers. Estavam dominando esse podcast. Tava, inclusive, muito boa. Adorei a participação especial. Soraya, né? Da Soraya, muito legal. Ficou bem diferente o podcast, bem acadêmico, né? Gente, pra começar, eu já pergunto assim. Se viesse um ET, um estrangeiro, que nunca soube e viu nada sobre Black Mirror, e chegasse aqui e você apresentasse Black Mirror pra ele. Uhum. Começando desde lá da primeira temporada, do episódio do porco. E ao fim das 5 temporadas, você perguntasse pra ele: podemos dividir Black Mirror em 2 fases? Você, ET, que não sabe o que é Netflix, que não sabe que a série nasceu lá no Reino Unido, não sabe de nada. Você enxerga 2 momentos da série. O que vocês acham que ele responderia? Eu acho que ele responderia que não. Netflix, o chocante do Black Mirror, ele pode estar ali naquela primeira temporada. Só que eu acho, já antecipando até um pouco minha opinião, que a primeira temporada de Black Mirror, ela destoa do que se transformou Black Mirror a partir da segunda temporada. Mais ainda, o primeiro episódio de Black Mirror destoa da própria temporada em si. Eu acho que ele é um desvio muito grande. Se você comparar o que pra mim é o melhor episódio de Black Mirror, que é o White Christmas, que é um episódio até especial, e comparar ali com o primeiro episódio, são 2 séries completamente diferentes. E Black Mirror acho que permite um pouco isso. Lembrando que a compra da Netflix foi na 3ª temporada, né? Compra, aquisição, sei lá como é que se chama isso. Foi a partir da 3ª temporada. E na 3ª temporada a gente tem San Junipero, o Nosedive. É a melhor temporada, né? Até em avaliações ela é considerada a melhor temporada. Eu também, respondendo a pergunta, eu também acho que não tem essa divisão, assim. Lógico que vão ter episódios que vão ser, como os fãs brincam, né? Muito Black Mirror e pouco Black Mirror. Uhum. Que é o quê? Ah, é algo que é mais plausível, que é mais possível, vamos dizer assim, que a gente teve bem nessa última temporada, agora na 5ª. Eu achei que eles focaram mais no drama das pessoas mesmo, tendo a tecnologia como um plano de fundo e não da ficção em si, do futurismo, né? Futurismo. Eu acho que o futurismo em si, nessa última temporada, ele ficou um pouquinho para trás. Mas não impede que, sei lá, na 6ª temporada eles não retomem isso, como já aconteceu. Na primeira teve episódios, entre aspas, possíveis, como o próprio episódio do porco que a gente tá falando aqui. E teve episódios bem viajados, como aquele da bicicleta, do segundo, né? Então eu acho que faz parte da série essa mudança de postura, de algo mais possível, baseado na tecnologia até que a gente já tem hoje, e algo que pode acontecer no futuro que eles imaginam, algo mais futurista. E aí, PH, queria que tu explicasse o cálculo que tu fez aí pro ouvinte, até pra mostrar como as críticas meio que também estão alinhadas à nota e a gente tentar entender o que aconteceu. Assim, eu tentei buscar, eu fiz um trabalho meio otário, porque eu acho que tem notas também muito destoantes. Em canais que você pode dar notas mais à vontade, destoa muito. E aí eu acho que o tom zoeira predomina um pouco. Como no IMDb é um pouquinho mais difícil, porque tem o lance do cadastro, tem que pagar e tudo mais. Então eu tendo a confiar um pouquinho mais no desvio dessa nota. E eu não tô pegando a nota em si, não. A arte, ela é definida por nota. Porém, a opinião pública em cima, aí sim, eu posso definir por nota. Então, assim, a primeira temporada de Black Mirror, ela tem uma média de 8,2 no IMDb. A segunda temporada, 8, né? Consecutivamente agora, 8,3. 7,8 e a temporada atual 6,9. Então, assim, isso já destoa por si só, né? A média das quatro primeiras temporadas foi 8. Uma média bem, bem acima, assim, né? Uma média bem interessante para séries. Que geralmente séries muito boas, às vezes, fica com 7,5 ao final de todas as suas temporadas. Então, é nota 8. Só que quando você calcula a temporada atual, ela cai para 7,8. 7,8 é exatamente a nota antes da quinta temporada da pior temporada considerada até então, que era a quarta temporada, que é 7,8. Entendeu? Então, a queda é tão drástica assim, é tão brusca, que a nota de corte, que é 8 de Netflix, ou melhor, de Netflix é ótimo, de Black Mirror, ela é superada, ela é transgredida pelo 6,9 da última temporada. Então há uma diferença muito grande. Porém, ainda assim, na quarta temporada, que era a temporada com a menor das avaliações do IMDb, ela tem episódios como o Hang the DJ, que é um dos meus preferidos, que incrível, tem 8,8, entendeu? O USS Callister tem 8,3. Black Mirrorzinho também. Black Mirrorzinho tem 8,7. Pra mim é o melhor da temporada. E na quinta temporada, a maior nota é 7,7, que é do Smith Rins. Que se você comparar com o primeiro episódio, o aclamadíssimo primeiro episódio de Black Mirror, o primeiro episódio é 7,8. Então a melhor nota da quinta temporada, ela tá um pouco abaixo de um dos episódios mais comentados de Black Mirror. Então, analisando, esquece a última temporada. Quando você analisa as notas, a opinião do público, o primeiro episódio não é unanimidade. Então, Netflix não poderia se transformar naquilo. O episódio que define Black Mirror é o terceiro da primeira temporada, né? Que é o The Entire Story, toda a sua história. Pra né? mim, até hoje, o melhor episódio de Black Mirror. Em termos de tecnologia, também tecnologia. Definiu até Black Mirror, né? Que é 8,6. E aí, cara, a gente tem White Christmas com 9,2. Que é o maior da história da série, né? A maior San Junipero, que muita gente criticou na era Netflix já. 8,7 e por aí vai. Então, assim, Black Mirror acho que a gente tem que analisar sempre episódio a episódio. Não sei se a gente consegue analisar temporada. É difícil. Entendeu? Porque o que quebra. As próprias temporadas elas têm muito essa variação. Né? Ah, tá. Porque o que quebra muito é o 6,1 do episódio da Miley Cyrus. O curioso é que nesse movimento, né, essa quinta temporada, ela reduz o número de episódios, volta, é como se ela tentasse voltar no número de episódios para aquela origem. Só que nesse meio tempo teve o Bandersnatch, né? Sim, sim. Ela volta para a primeira temporada com o número reduzido de episódios e ainda assim não consegue. A criatividade acabou, caiu nesses episódios. A gente vai entrar mais um pouquinho à frente, mais a fundo em cada episódio por episódio dessa temporada. Mas de uma forma geral, dá pra fazer uma avaliação em relação a que atrapalhou essa quinta temporada? Cara, eu tô sentindo um pouquinho disso sim. Eu como telespectador, a gente nessa última temporada a gente já viu muitas, vamos dizer assim, tecnologias que a gente já tinha visto em temporadas passadas, né? Que a gente já tinha tido pelo menos um gostinho. Vamos pegar como exemplo aqui o primeiro episódio. O primeiro episódio é um quê? Daquela do... Playtest. Exato. O próprio Toda a Sua História, toda né? Toda a Sua História. E se você quiser forçar, tem um pouquinho mais San Junipero, que eles estão vivendo uma realidade tanto que virtual ali. A tecnologia é a mesma, né? Exato. Então, se tá faltando novas ideias, não sei dizer exatamente, mas que eles estão reaproveitando, reciclando um pouco do que eles já apresentaram, eu sinto sim. Sim. a minha resposta é sim, porém, isso não necessariamente é ruim. A falta de criatividade é ruim, sim. O esgotamento dela que é o fim, certo? Mas assim, quando se falta criatividade, outros caminhos podem ser traçados, né? E aqui foi traçado um caminho que não me desagrada como um todo, mas eu sei que vai desagradar muita gente, que é o de outras visões sobre a mesma tecnologia. O que o Black Mirror faz é sempre pegar a tecnologia e fazer um recorte dessa tecnologia para com alguém, para com uma pessoa, um caso específico. E eu sempre fico pensando, ah, tá, mas e o lado bom dessa tecnologia? E se isso? E como é que é? Então, quando traz outros lados da tecnologia, me agrada. E eu gosto muito do episódio que é o Smith Rins, que é o segundo episódio, que é o da rede social, porque é extremamente contemporâneo, discussão contemporânea. A gente pode trazer muitas discussões para o nosso dia a dia. E Black Mirror, ele nunca disse que é futurista. Ele nunca disse. Ele falou que tem uma tela preta. Só isso. Inclusive, em relação à tela preta, o Rachel Jack and Ashley Chu, que é o da Miley Cyrus, ele é o que tem menos a tela preta. Tem bem menos ali o Black Mirror em si. Mas o Smith Rings, o Shark Vipers, que são o primeiro, o segundo e o primeiro, respectivamente, eles têm. Mas é óbvio que tá faltando. É óbvio que a água do poço tá chegando no limite ali, que tá vindo um pouquinho de barro. É óbvio. E aí cabe ao Charlie Brooker tentar tirar leite de pedra daí. Porque, sinceramente, eu acho que ele ia acabar na quarta temporada. O Black Museum, né? Ele é um tributo a tudo que foi feito. Sim. Ele é um desfecho, ele é um adeus. E aí é uma análise que a gente vai fazer bem legal. Aí vem pra quinta temporada, né, com o lance dos três episódios, onde o segundo episódio, eu nunca vi tanto merchandising em Black Mirror na minha vida. Ford, celular, tudo. E o que pode explicar por que foi nos tempos atuais. E por que teve mais uma temporada, né? Isso pode explicar a temporada. Merchandising. O terceiro episódio tem muito merchandising. Não como o segundo. O segundo é um absurdo. O segundo, ele troca de carro pra ter merchandising. O telefone dele é um merchandising. Não, e se você pensar, as redes sociais lá criadas é basicamente o Facebook e o Twitter que eles estão falando ali, né? Sim. Pra gente trazer pro nosso mundo. Indo mais a fundo nos episódios, né? Uma temporada mercenária. Essa é a conclusão. Vamos falar um pouco do segundo episódio, porque assim, o segundo episódio, ele é o da temporada, o meu preferido, tá? É meu também. Mas não é Black Mirror. Não sei se vocês... Eu sei qual a opinião do Aklo. A gente tava discutindo antes de tu entrar aqui. Pronto. A minha opinião é isso. Uhum. Assim, aquele momento final no episódio, aquele momento de tensão... É um ótimo suspense, né? Eu adoro. Mas eu acho tão superficial tratar aquela questão da desatenção no trânsito provocado por uma rede social... Assim, Black Mirror já discutiu tantas coisas que fazem a gente meio que explodir a mente, que ir pra esse lado eu acho tão comum e tão óbvio que me fez pensar que esse episódio não era Black Mirror. Mas não é porque é simples que tem que deixar de ser Black Mirror. Acho que Black Mirror, ele não precisa sempre ter o complexo consigo. Vamos lá, tem certas complexidades em Black Mirror que eu não concordo, porque eu não acho que precisaria ser tão complexo. O Hang the DJ... o episódio que a pessoa vê o quanto que falta de relacionamento. E ali tá em busca do relacionamento perfeito, né? Não sei se vocês lembram aí como é que é. Que é inclusive com o do Hal Gleason, se eu não me engano. Lembro. Ator fantástico. Mas enfim, esse episódio, ele é simplesmente pra mostrar como é que é o algoritmo do Tinder. Entendeu? Porque no final eles são realmente simulacros dentro de um programa... de computador, para que o computador, no final, diga o resultado da sua, lá do papo perfeito. Tá, tu entendendo? Pra que ser tão complexo pra esse assunto que é tão simples? Eu acho que, assim, é legal, é bonito, faz pensar e tal, mas até falando como programador, isso tudo pra explicar algoritmo e programação? Então eu vou também pelo outro lado. Então, por que não simplificar? O Xerapendence, o que é que ele é Black Mirror ali? Qual é o Black Mirror dele? Baseando-se no seu conceito de Black Mirror. Você considera que o Xerapendence é um episódio menor porque ele não é tão Black Mirror quanto o Metalhead, que é extremamente Black Mirror e mesmo assim a galera não curte tanto? Eu acho que isso vem exatamente da dificuldade que a gente teve até aqui de definir o que é o Black Mirror. O que a gente espera da série? É a viagem, é explodir as nossas mentes? Ou é simplesmente a gente ver como a tecnologia pode interferir no banal, no cotidiano? E como que isso pode trazer o bem e o mal para um cotidiano? Isso aí é difícil então, a gente estabelecer. Mas é legal, essa pergunta é legal. Qual é o seu Black Mirror? Essa pergunta é bem legal. É o futurismo? É o impacto tecnológico de cima para baixo? O que que é, né? Porque me agrada tanto ver que uma simples notificação pode ter causado tanto mal. Sabe que... Não me agrada o mal. Não. Me agrada a reflexão em cima disso. A única coisa que eu me senti... Gostei também do episódio é porque... Não sei se eu já falei isso aí pro ouvinte, mas... Há cerca de 3 semanas eu bati o carro, inclusive, ouvindo esse podcast. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele acha banal porque ele passou por isso. E até hoje eu acho que foi alguma notificação que eu olhei no celular e não vi o carro da frente tinha parado e perdi a mão na frente. Aí, gente, vocês imaginam se o Alan se revolta e vai querer falar com quem faz o podcast? Ele mesmo. Ele mesmo. Quem permitiu a mim fazer esse podcast? Aí eu tá aí, Ivla, correndo aí. Já o primeiro episódio, voltando ao primeiro episódio de Black Mirror. Preciso falar com o Ivo Labessa. Eu só saio daqui quando falar com o Ivo Labessa. Já o primeiro episódio... Eu adoro esse episódio. Exatamente. Já o primeiro episódio, pra mim... É muito Black Mirror. É muito Black Mirror. Total. Porque ele traz uma questão tecnológica muito profunda e que faz você refletir. E sobre aí, várias coisas. Sobre, né? Várias coisas. Reflete sobre religião, sobre traição, isso. Sobre... transexualidade, isso. Virtual. Isso. Né? De coisas que... e discussões que hoje não existem. Não. É isso que eu me incomodo no segundo episódio. Apesar no de segundo que, episódio, por mais que não... No segundo episódio, eu tenho a impressão que ele traz uma discussão que já existe. Enquanto no primeiro, ele te faz pensar sobre discussões que não existem e que valem a pena você pensar sobre elas. Pois é. Sobre o Shrek Vipers, né? E a discussão que não existe. Ela não existe porque as pessoas só não estão falando. Mas aquilo que tá acontecendo no Shrek Vipers existe. Existe a mulher se travestindo de homem pra sobreviver no meio dos games, né? Existe o homem que se faz mulher pra... Enfim, existe o transexual... É a transexualidade virtual que eu tô chamando, né? Esse tema existe. O tema, traição. Mandei DM no Instagram. Estamos conversando por DM. Fiz um sexo virtual. Isso existe. Acho que não existe aquele nível de imersão, né? Naquele nível de imersão perfeitamente não existe. Porém, qual é a diferença? Gente, eu assisti esse episódio com a minha esposa do lado. Rapaz, então, você já rolou pode... aquele silêncio de ficar olhando. Você já pode. Eu acho que mais diferente teria sido se tivesse assistido com um melhor amigo. Um brother. Assim. Abraço glacial, moramos juntos. Mas pronto, mas foi exatamente isso. Eu assisti com a minha esposa, aí acabou o episódio, ela... Eu não perdoava. Mas ela também queria, né? Eu não perdoava, não sei o quê, é traição, não sei o quê. Aí eu não quis me e estender... E você não pode não, nem fazer não... a pergunta. Mas como assim você não perdoava? Eu não... Aí eu não quis me estender muito na discussão, e eu falei... É, né? Mas essa questão do perdoava, eu aproveito e insiro aqui na discussão algo que um colega da redação me perguntou. Ele achou muito estranho também nessa temporada os desfechos, com exceção do segundo episódio... Em aberto? Não, os desfechos fechados. Fechadinhos demais, fechadinhos, né? O segundo episódio deixa aberto. Na verdade, como se eles ficassem abertos e fossem nos créditos, eles vão mostrando... E me ajudem aqui, né? Na memória, tá? Durante as 5 temporadas, nós tivemos mais finais abertos parecidos com o segundo episódio? Nós tivemos mais finais fechados, cara. Ou mais finais fechados? Nós tivemos mais finais fechados. São Junipero, fechadíssimo. Vai viver feliz para sempre dentro de São Junipero. Geralmente são fechados e trágicos, né? Nosidade, fechado. Ela ficou presa, eles são, né? Eles costumam ser acho trágicos. Acho que esse é o lance. Alguns trágicos, outros tragicômicos e outros abertos. E alguns felizes, no caso do que eu acabei de falar. São Junipero é feliz. Final... O Xerapendência é fechado. É trágico. Muito trágico. Total. Né? Eu não sei. O playtest é fechado, mas é trágico. Temos outro aqui. Posso ficar citando. The Waldo Moment. Fechado. Até a chegada da quarta temporada, The Waldo Moment era o episódio mais odiado. Era mais odiado. Ele é de qual temporada mesmo? Segunda? Da segunda. Sim, segunda. Se eu não me engano, só 2 episódios eles beijam a dezena 6. Não, 3 episódios beijam a dezena 6. Metalhead com 6.7. Waldo Moment também com 6.7. E aí, Miley Cyrus com 6.1. Vamos entrar nesse episódio? Vamos. Olha. Hoje de manhã eu tava tendo uma discussão aqui na redação que eu citei esse episódio como argumento e todo mundo... não é tão ruim assim. Não, calma. Que isso, cara? Calma. Eu disse, não, tão ruim assim. Cara. Vocês tiveram a impressão que era um episódio do final de Hannah Montana? Não, tive um episódio que era um filme da Sessão da Tarde ali, férias frustradas. Essa foi o meu comentário... Mas do meio pro fim, né? Essa foi o meu comentário com a minha esposa, que a gente também assistiu junto. Dessa vez, ela adora esses filmes, assim, leves e tal, então ela achou ótimo. Aquela cena do carro entrando com os portões fechados. Aquilo é férias frustradas de verão. Aquilo ali é tipo, sei lá, é Sessão da Tarde raiz, tal. O carro, a lá da Debi Lodge, né? A lá da Debi Lodge. Com as orelhinhas e tal. Mas aí, vamos analisar a arte. Se for uma referência a Hannah Montana, tá certo. Porque gente, tem a Miley Cyrus, que é a Hannah Montana ali. Mas é, parece um episódio final de Hannah Montana. Mas será que... Sessão, mas será que tá sendo exibido na sessão da tarde. Ó, a diretora, ela é estreante em Black Mirror, né? Isso costuma não dar certo. Era o que eu ia só ponderar ela aqui. Ela não entendeu Black Mirror. E jogar a palavra pro PH. É, eu não sou expert em cinema, PH bem mais e tal. Okay. E aí eu quero só falar o seguinte, PH, que direção foi essa? Horrível. Pior direção de Black Mirror. Anna Sewitsky. O nome da diretora. Cara, me impressionou ela negativamente. Não, velho. Entendeu Black Mirror, por exemplo. Ela colocou na metade do episódio, até a metade, uma estética, aí sim, futurística, onde não cabia futurismo. E depois vem para uma estética totalmente atual, uma estética mais limpa em termos de atual do que o próprio segundo episódio, que é em 2018. Entendeu? E que também não faz nenhum sentido, quando na verdade era ali a estética futurista, já que ela tava na máquina, deitada, aquele negócio todo. Outra coisa... Ela não sacou Black Mirror. O Charlie Brooker não sentou com ela e disse assim, te explicar. não aconteceu. Eu acho que ela era aquele alien que a gente imaginou aqui no começo da conversa. Pode ser. Aquele alien que chegou sem saber o que é Black Mirror. É pronto, ela. Vai dirigir pronto, lá. Tá aí ela. E a impressão que eu tenho é que esse episódio ele foi feito e de repente... Gente, mas a gente tem que botar alguma coisa de tecnologia. Vamos pensar. É. Aí saiu enfiando ideias. É, que não faziam muito sentido. Só tem um Black Mirror, de fato, que funciona a história, que é a robozinha lá, né? A avatarzinha lá. Que, assim, é pro nível Black Mirror, a forma como é tirado o firewall da cabeça é muito feio. Oh, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Tirei um firewall. Pronto. Tirar um firewall. Primeiro, que nem o conceito de firewall é esse. Não é nem esse. Chame de um código limitador. Tinha um if lá dentro, pronto. Né? Tinha um si. Nem isso, firewall, mano. mas enfim. Gente, a gente só cobra isso de Black Mirror porque é Black Mirror, né? É que nem quando a gente tava falando de Game of Thrones, né? A própria série, ela cria uma expectativa, puxa pra cima o sarrafo, você tá esperando algo a mais. É, pra mim, é um episódio que, assim, não dá pra defender. Eu achei muito, muito fraco mesmo. Mas até a metade você esperava um... Ele tinha uma construçãozinha, ele me dava algumas curiosidades, vamos dizer assim. Mas do meio pro fim, virou meio pastelão. A nota do IMDb. O robô ficou pistola e ficou meio... e é inutilizado após isso, se você perceber. Sim, e a Miley Cyrus interpretou a Miley Cyrus, né? É, claramente. Se a gente ela fizer um pouquinho da história dela, né? É, se a gente fizer um paralelo com a história dela, de Hannah Montana, aquela história... Do Wrecking Ball é bem, e tudo. É bem, só assim, não, ela só não ficou em coma e... Sim. E nem quero que ela fique, tá? Só dizendo que o pessoal diz, ah, eu não gosto. Mas essa é uma discussão legal do episódio. Foi essa discussão que tava tendo aqui, o pop. A discussão do pop sobre Luan Santana ter desistido de Shallow Now, né? E aí eu falei, não, mas é porque ele não gostou do trecho que ficou. Ele não gostou, mas como gravou? Não, ele não gostou depois de gravado. Mas como é que ele foi gravar? Ele foi gravar uma voz. E depois que fizeram a música. Não, mas ele sabia como ia ser a música. Não, ele não sabia. O pop é isso. O pop, ele não é 100% tanto isso, que eles desculpa. Nem gravam juntos, né? Nem ele grava no estúdio dele e manda. Então, e eles fazem lá o... O Michael Jackson aprovou a collab lá com o Justin Timberlake? Tá morto. Essa discussão é legal. E aí eu mostrei como que quem manda são os produtores ali e tal. Então olha aí o episódio aí. Entrando no assunto Luan Santana, Shallow Now e... Como é o nome da senhorita que faz? Paula Fernandes. Paulinha. Engraçado, né? E no segundo episódio, o presidente lá, o dono, o criador da empresa, ele também vai pra esse lado, né? Que a criação dele se tornou algo maior do que ele. E aí é parecido com a Miley Cyrus também. Mas o que eu acho mais fantástico... Mas o que eu acho mais fantástico desse diálogo aí é que ele tá lá filosofando. Eu minha criatura, eu não tenho mais controle. Aí o cara, cala a boca. Acabou, não me interessa cara. Isso. Eu só quero desabafar. Eu achei muito bom isso. O mas cara é legal, meio filosofando. E você lá assistindo, você... Rapaz, realmente... Aí o cara, tipo... Cala a boca, eu não quero saber disso. Achei muito bom. Mas é legal, eu gosto dessa discussão. Eu adorei esse diálogo não, né? Esse gente, quase monólogo ali. Será que essa temporada foi apenas uma metalinguagem? Isso, uma indireta dos criadores bicho. De Black Mirror. Vou gravar um vídeo. Uma indireta dos criadores de Black Mirror pra dizer que sim. Black Mirror... saiu do controle deles, que eles não têm mais condições de fazer o que eles sempre quiseram. Rapaz, olha aí, vídeo pro PH aí no canal. fazer um... Caraca, o Charlie Brook está preso à Netflix, ele está se comunicando com a gente através dos episódios dele. É um pedido de... é um pedido de socorro. Exato, a Miley Cyrus ali no portão é apenas ele na vida. É o Jacob do Lost, help me. É isso? Muito bom, cara. Vamos analisar Strike Vibes, uma criação que a galera, em vez de lutar, usa pra transar. Ó, né? tá subvertido já. Tá subvertido, né? Episódio... O objetivo dele era outro, era de outro, repente. Né? Apropriação... Episódio 2 nem se fala, nem né? Se o fala. Cara pistola lá com o criador e o terceiro... Também, nem se fala. Está... A menina em coma e a galera fazendo música dela. Gente, olha... será que o Charlie Brook tá em coma? Olha... Qual foi a última aparição pública do Charlie Brook? Rapaz, vou ver aqui. Eu não sei nem como é que é a cara dele. Se essa teoria se popularizar... A gente já pode garantir que a nota dessa temporada aumenta. Porque se olha for aí. Esse o vai virar o objetivo, exatamente. Me ajuda a fazer um título pro meu vídeo, assim? Um clickbait, pra responder esse clickbait, assim. Olha aí. Né? Você não entendeu a quinta temporada de Black Mirror. Seria a quinta temporada um pedido de socorro? Caraca, vocês são jornalistas, vocês vão me ajudar nesse título. Não, mas esse vai ser o título do podcast. Droga. Vai ser o título do podcast. Mas eu tenho que puxar pro podcast. Eu penso assim, até falando sobre Charlie Brook, né? E voltando só um pouquinho sobre a criatividade lá atrás. Isso é bem normal, gente. O Philip K. Dick é um dos meus autores favoritos, assim. E tem contos dele que são ilegíveis, assim. Ilegíveis. Muito fracos. Edgar Allan Poe também é um dos meus autores favoritos. E tem alguns contos dele que passar do segundo parágrafo ali é terrível. Eu digo mesmo de Lovecraft, por exemplo, que também gosto muito. Eu já não conheço tanto, mas... Lovecraft eu conheço muito e também tem contos bem... Tem contos do Isaac Asimov que é uma carta pra si mesmo, assim, sabe? Que isso, Asimov? Eu não queria ver isso, não. São todos pedidos de socorro. São todos pedidos de socorro. Essa Asimov, verdade. Pra quem não conhece, é o pai... Disso tudo. De toda essa parada de tecnologia e é o primeiro que utilizou a palavra robot ali dentro do romance e tudo. Após esse pedido de socorro, se vocês tivessem a opção de salvá-lo, o que vocês fariam para a sexta temporada? O que é que faria para a sexta temporada? Se o socorro for atendido? Isso. Um filme. Pra fechar. Pra ir pro cinema. Filme de ficção científica. Hard. Na pegada ali do Black Mirrorzinho. Fazendo uma homenagem a tudo. E explicando as coisas que a gente acha. Não é explicando mesmo Black Mirror. Mas é explicando o que é Black Mirror, de fato. O que é pra ele, Charlie Brooker. Pra mim é futurismo. Pra você é tecnologia. Pra você é impacto. E pro Charlie Brooker, o que que é? E aí um filme de 1h30, 2 horas, seja lá o que for. A gente... fazer um puta desfecho, bonitão ali. Poderia ser até aqueles episódios especiais que tinha. Pode ser, né? Episódio especial. Acho que Black Mirror tá bom, acho que é isso. Acho que Black Mirror ele faz coisas bem interessantes, que é inspirar outras séries, inspirar a volta de Twilight Zone. Não me diga que não é por causa do Black Mirror. É inspirar Weird City, inspirar séries que a gente ainda não sabe que estão por vir, no caso Love, Death and Robots, que também é uma inspiração de Black Mirror. E por aí vai. Então, o modelo de se fazer série... Black Mirror, sim, ele vem como inspiração. E o assunto era um tema muito escasso na mídia. E é um tema que, se você perceber, a Netflix lança uma ficção científica por semana. Isso é muito óbvio, sim, por conta de Black Mirror. Né? Ela formou um público, Black Mirror formou um público. Então, tá bom, chega, descansa. E daqui a 10 anos, quem sabe, volta. Eu gosto da ideia do PH. Até porque o Black Mirror estabeleceu esse meio que universo compartilhado, né? Entre as temporadas, com algumas ligações... Eu acho que um episódio especial, um filme para fechar essa história seria bem bacana. E é isso, o legado tá feito aí. É uma série que para quem acompanhou do começo, vai ficar marcada. Uhum. É uma das grandes produções da Netflix, assim, de todos os tempos, você pode colocar, né? Do catálogo. E eu acho que esse pedido de socorro aí poderia ser atendido com realmente um fim digno a essa série que é... No balanço ainda é muito boa. O pedido de socorro está no posto também. Com a Karen tentando sorrir, mas sendo quebrada. No canto do posto. Nós chegamos à conclusão. Charlie Brook, onde você estiver, amigo? Estamos indo aí. Vamos para qual último episódio? Opa. Atualmente, seu último episódio foi Black Mirror? Foi, então, mas porque eu não tinha assistido o último, né? O da, da Miley Cyrus. Tá fugindo. Mas aí fui assistir para fazer o podcast. Mas eu vou falar, então, do penúltimo, né? Que foi o último episódio de uma série que eu peguei, assim, aleatória. E vi que as opiniões são bem mistas sobre elas. sobre ela, mas eu gostei muito, assisti também com a minha esposa, que é Dirty John, que é uma série baseada num podcast, e o podcast de uma história real. Esse podcast, hein? Vai longe. de uma mulher que sofreu com um marido abusivo e tal, que ele era um golpista, estelionatário, né? E aí teve um final bem trágico, toda essa história e tal. E aí esse... É uma história real, né? É uma história real, E é aquela série de tiro curto. São 6 episódios, se eu não me engano. E aí a gente assistiu rapidinho e antes do Black Mirror eu assisti o último episódio dela. É uma série legal pra quem quer saber, sei lá, de relacionamento abusivo. Desculpe, opa, peraí. Estou tendo problemas com a conexão. Não, deixa ela falar aí, isso rapaz. É o Black Mirror, pô. Acho que isso é um pedido de socorro. É o Charlie Brook que tá respondendo, pô. Como assim, Aquila? Tu cancelou o Charlie Brook, mano? A Siri aqui... Acho que a Siri tá pedindo socorro. Mas só concluindo, é uma série bacana pra quem quer conhecer um pouco mais sobre relacionamentos abusivos, aqueles sinais que às vezes um relacionamento dá e a pessoa não tá querendo enxergar porque tá naquela lance de apaixonado e tal. Então é interessante, eu achei legal. Não é nada acima da média, assim. Mas é bacana, eu gostei. Achei. Fica a indicação aí pra quem quer uma série curtinha. Uma curiosidade, na Netflix tem um documentário sobre o tema, que é sobre o mesmo caso. É a mesma, né? História contada em documentário. É, sobre o mesmo caso. E só mais uma informação: essa série ela é com o Eric Bana. E ele também produz. E ele tá ótimo no papel do cara lá, do John. PH Santos. Uma série que eu vi, eu percebi agora que o nome em inglês dela é What If. E em português ela é A Dilema, série que tá na Netflix. Eu vi o primeiro episódio agora, quase agora no almoço, minutos atrás praticamente. E assim, ela tem a Renée Zellweger, né, ajudando a vender aí, há um tempo sumida, depois do bebê de Bridget Jones, ela aparece. É uma série que se vende como antologia, ou seja, cada temporada vai ter uma história. E a história da primeira temporada é assim, é uma magnata, mulher muito rica, e uma outra personagem que não tem tanto dinheiro, porém tem uma mega ideia, eu não vou dizer essa ideia, mas é relacionada ali à medicina. E ela precisa ser financiada, então ela vai buscar financiamento, todo mundo nega, chega para essa mulher, que no caso é a Renée Zellweger, e diz assim, preciso de financiamento, e a Renée diz assim, vou financiar, porém tem uma condição, apenas uma condição, o seu marido tem que passar uma noite comigo. E você pensa assim, uma noite, eles vão transar e coisa e tal, né? Não, ela tá dizendo que vai passar uma noite com ela. E não, a gente não sabe o que é que aconteceu nessa noite. A gente não sabe, sendo que ela dá o aporte financeiro, 80 milhões de dólares, um negócio desse assim. Mas só que várias coisas começam a acontecer na vida ali de todo mundo. E a gente fica tentando buscar o porquê que ela teve que passar a noite com o marido. O que é que ela quer provar, o que é que ela quer levantar e tudo. É uma espécie de coach dos negócios ali. Super agressivo, uma parada do tipo, quanto que vale mesmo esse negócio que você tá fazendo eu... Meio Black Mirror dinheiro. Isso aí, cara. Relativamente Black Mirror, né? Tu lembra do Black Museum, que toda história que o cara ia contar, uhum. A mulher... Mas, né? Tem o cara, eu te dou essa tecnologia aqui, mas o que é que vai rolar aí? Então, assim, uma série ok, tá? Uma série bacaninha. Eu vi alguns episódios também perdidos ali por osmose de Good Girls. Me pareceu melhor Good Girls. Por osmose. Olha o spoiler, cara. É? O spoiler, não invade, não. Não, não, não vou, não. Mas você fala de Good Girls, então eu fico com dilema. É porque meu último episódio é de Good Girls. Por isso que eu tô brincando. Mas foi por osmose ou foi assistindo mesmo? Não, foi assistindo mesmo. Curioso Good Girls pra mim. Eu tá na segunda temporada agora, né? E a Netflix soltou há pouco tempo. Curioso, eu olhava a sinopse e sempre tinha curiosidade. Assim de que ver. Tu terminar Good Girls, você, Dilema vai ser indicado, tá? Dilema, na verdade, a Netflix, o algoritmo da Netflix, eu ia dizer, quando tu tava falando de Dilema, engraçado. Netflix tá querendo que eu veja Dilema desde que eu vi. Tá. E provavelmente é porque eu tô vendo Good Girls. Agora que tu deu. Se tu deu play no trailer de Good Girls, já foi. Tu vai ter Dilema até tu assistir. Mas Good Girls conta a história de três mulheres que elas estão passando por dificuldades financeiras e decidem assaltar um mercadinho. E são três mulheres normais, donas de casa mesmo. É, elas não são, elas não têm... Não são envolvidas com crime, nem nada. Elas apenas querem... Dinheiro. Dinheiro. Estão precisando. Só que, a partir daí, elas entram numa bola de neve. Elas percebem que elas ficam praticamente como reféns do crime. E... Aquela pegada Breaking Bad, né? É uma pegada Breaking Bad. Mas o legal da... Não em qualidade. Tô... Não, por favor. Mas é uma série muito boa. E eu vou te dizer uma coisa. Pra mim, tem sido uma série bem conforto. TV conforto mesmo. É aquela série que eu assisto, que os 40 minutos de episódio passam ligeiro, porque eu estou apenas contemplando aquele universo que me deixa bem, apesar de tratar de um tema bem dramático. Legal. Aí, três séries bacanas. Olha aí. Séries bacanas. Finalmente saímos ali, né, do mainstream. É verdade, então. É verdade. Finalmente, isso aí. Boa! E segunda temporada de Love, Death and Robots confirmada, hein? Quero um podcast. Teremos. Tem que ver, Agatha. Não vi ainda. Vai pra lista. Ferra Santos e Agatha Leite, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até e a próxima. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Valeu. Charlie Brook, tamo aí, irmão. Valeu.